partir de agora. Breaking. Saindo do Auto DJ, assumindo o comando da nave. Com informação sobre música, dicas de shows, teatro, cinema, eventos, pedidos de músicas. E curta o melhor do rock nacional e do mundo. Tamo no comando. Solterone no comando da nave. Geografia rock. E os pedidos? Os pedidos. Vou começar a noite, 22 horas, com Iron Maiden. Vai pro da Daniela, pro Fernando, pra sacudir a cabeleira. Geografia Rock, a Rádio Rock. Geografia. Rock. Classic Rock. Você põe e deixa, e deixa, e deixa. Stop on your heart. Tina Turner, The Best, Elvis Presley, Shahu Rock, pedido da Daniela de São Paulo, Iron Maiden, da Daniela pro Fernando, The Trooper, e você está na Rádio Rock, só música, só rock, aquele rock não para. Vamos ouvir live. Um grude. Geografia Rock, a Rádio Rock. It's the kind that leads me along. Crowder Dance Call of Thorn, Mother Love tocou agora. Eu falei que ia tocar live, mas foi Crowder Dance Call of Thorn. Deixa eu ver a rockzão. São 10h20. E tem mais um pedido aqui, chegando. I Am, Loser of My Religion. Essa é pro Fernando Magro, de São Paulo, para Daniela Safira. I Am, na Rádio Rock. Na Gia Rock. Incomparável. It's bigger than you. just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. O programa que vai definir sua próxima maratona de episódios. American Crime. A primeira temporada segue o rescaldo de um assassinato em Modesto, Califórnia. Veterano de guerra, Matt Skulke é morto durante uma invasão de domicílio em que sua esposa, Gwen, é brutalmente atacada. A série usa o crime e sua subsequente viagem através do sistema legal para explorar questões complexas, principalmente através das lentes das vítimas e das famílias do suspeito. O drama analisa casos complicados e o julgamento desses crimes, em que são examinadas as vidas pessoais de todos os envolvidos. O caso ganha maior significado na comunidade, evidenciando a visão americana sobre as questões de raça, classe e gênero. Você ouviu Fora de Série, o programa que vai definir sua próxima maratona de episódios. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord, are we human? Or are we dancers? My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human or are we dancers? And my condolences to good. Yeah. Gotta let me know, are we human?